jogadores. Botam fogo, mas não aguentam os calores desse jogo. Sou mais que logo, deixo a marca, Marcos. Desde sempre nesse mar, não pego a barca. Quando uns pegaram o beco, era eu no remo e no leme. A onda passa, marinheiro bom não treme. Nunca fui de temer e nem de obedecer o capitão. Exército de um homem só, militar não é minha função, sobrevivência. Rima solta, não me amarro em rabo preso em meio a guerra de ego, quem se anula passa ileso e some. O que te consome é fome de quê? Apetite, sangue no olho, em nome de quê? Bota intenção no crachá, deixa achar que é clichê. Nas linhas não me enroscar, tá na mão, é crochê. Pra aquecer o sangue frio, ideia em chapa quentes. Pra mexer com meu destino, alinhavar na mente. Pra não travar na frente, não me puxar pro poço. Se eu deixo entrar na mente, vão me puxar pro fosso. Movimentando-me, tentando me ver melhor do que o espelho mostra. Tô tentando viver, me enxergo, me apego a planos que carrego há anos. Pergunto-me, de onde viemos, pra onde vamos? Será que dá pra ter orgulho do que nos tornamos? Não ter peso na consciência do que propagamos? E hoje, fez volume ou fez a diferença? Por mínima que seja, não é preza, parça. Pensa, quem carrega farsa densa, gravidade pesa em dobro, não sustenta e quer rosnar cabrito em pele de lobo. Bad Wolf, pra que esse olho tão grande? Trampa só faz por onde, quem sabe o espaço expande. Quem sabe o passo ande, liderando pelo exemplo. Rearranjo, funchoe na dimensão, espaço, templo. Toque, tic-tac, talvez seja o momento de dar corda nesse clock que acordo, que vem de dentro. Entro numas de que alguma coisa falta, mas se eu tenho de sobra o que me resta, ponho pra jogo na pauta. Essência, a essência. Temos que usar.